janela, sem canhão, sem sentinela, mas o mundo me faz rei. A vida que eu levo não é brinquedo, e às vezes sinto medo, tendo que burlar a lei. Ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Eu nunca usei terno nem gravata, nesta vida tão ingrata, também fiz por merecer. Amigo, se você fez o primário, eu dei um duro diário, trabalhando pra viver. Se você passou na faculdade, eu passei necessidade, até mesmo sem comer. Por falta de recurso nesse mundo, pobre vira vagabundo, notícia pra rico ler. Por falta de recurso nesse mundo, pobre vira vagabundo, notícia pra recolher. Ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Eu moro, moro no barraco sem granela, sem canhão, sem sentinela, mas o mundo me faz bem. A vida que eu levo não é brinquedo, e às vezes sinto medo, tendo que burlar a lei. Ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Ser pobre é ruim, ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer. Quero meu direito de viver. Eu nunca usei terno nem gravata, nesta vida tão ingrata, também fiz por merecer. Amigo, se você fez o primário, eu dei um duro diário, trabalhando pra viver. Se você passou na faculdade, eu passei necessidade, até mesmo sem comer. Por falta de recurso nesse mundo, pobre vira vagabundo, notícia pra rico ler. Falta de recurso nesse mundo, pobre vira vagabundo, notícia pra rico ler. Ser pobre é ruim,